produzindo CDs no Pará. Ele, DJ Roger Mix Produções. Vem na sequência. Vem na sequência. DJ Calado Mix, aqui na Umaria FM 87.5. Essa Wellington fez pra toda esta bacaria. Nenê Magal que fez pra toda esta bacaria. Aponta pra tua amiga que é rapariga. Aponta pra tua amiga que é rapariga. Aponta pra tua amiga. DJ Davi Produções, sente a pressão diferenciada. Essa o Ellison fez pra toda esta bacaria. Nenê Magal que fez pra toda esta bacaria. Aponta pra tua amiga que é rapariga. Aponta pra tua amiga que é rapariga. Aponta pra tua amiga. Esse é o programa que toca o que o povo gosta, na pressão. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás, só

Esse é o programa Na Pressão. Revolution é o cachorro da tua vida. Que o Ney Revolution é o cachorro da tua vida. Que o Ney Revolution é o cachorro da tua vida. MC, Leandrinho, PH, voz. DJ Ney Revolution.

banda que bate forte. Me fez sofrer, mesmo assim quero você. Insisto nesse amor que só me faz enlouquecer. Sem saber, segurando a você, mesmo sabendo que eu deveria te esquecer. Tempo sobra o meu coração sem ti. Não vou calar essa dor dentro de mim. Eu vou gritar teu nome. Serão como cartas de amor pra ti. Precisa me pare, sintonize e sinta a diferença. Programa Na Pressão. Pode platinado. DJ Calado Mix, o DJ que detona. Ela está de volta mais uma vez. O Maria FM. Na pressão, na pressão.